Tatan 3171, em 216, 3 horas e 25, a saída do avião. 216, 325, Galeão, taxia via Pátio 1, Índia, Capistário, chamado em 1, 9395, altímetro 1014, bom dia. Via Índia, no Capistário 295, 1014, bom dia. Bom dia, 735 no 7, posso tomar um gol, de autorização brasileira, próximo, papel. Canto no 7, formação gol, que eu estou tomando um gol. Padrão, no 35, por no 7. 35 no 7, autorizado Brasília, nível 360, decolada 190 com primeira curva direita na saída Arbor Elef. Autorizou 197 a primeira da via, pode conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5461 no controle 1992935. Autorizado Brasília 360, decolada 10 para a curva direita. Aerovia inicial, autorizou 197, saída Arbor, transição inversa. 5461, transponder 1935, controle 1935. 5197, cotejamento correto. É bom para todos os corpos de questionamento que eu tenho estimado. Estimado, mais um minuto. Sim. Salvador, um bom dia, 3153, informação boa. 3153, é um quadro meu, desculpa. Guarda. Alfa-X-3, Lima, na escuta. Alfa-X-3, Lima, na escuta. Tem condições de agilizar o rebote, por gentileza? Tem sim, posso agilizar. Tente autorizado até a posição 01, agilizando o máximo possível, por gentileza. Muito obrigado, Officer. Alfa Sul Lima. Para o pushback, acionamento TAN 35 no 705. TAN 35 no 7 tem condições de realizar o pushback até o 306? Ah, afirmativo, tem condições. Tem condições de prosseguir com o pushback sem interferência com a aeronave que está evocando no 43? Ah, acredito que sim, tem que coordenar com o pessoal de solo. Bem, te coordeno com a equipe de solo e me informo por gentileza. Primativo, vai coordenar o 335 na faixa. Continua a aproximação, aguardando. Super livre, no 093. Manda essa coisa, manda uma pré na tua extensão. Afirma. Obrigado. Iniciativa do Colégio 44, controle 10935, bom voo. 1935, bom dia. Adiciona o pushback, o 1035 no 7, em coordenação, tem condições de executar o mesmo. 1035 no 7, grata pelo colo. Espanha. Mais quanto tempo o 9040? Sim? Gol 9040, mais quanto tempo na deposição? A gente está sendo liberado agora de forma o seu endereçar assim que ele finalizar o pushback, ok? Ok, a voz do azul também rebocando passada. Sim, não é o tempo de a gente liberar a entrada do seguinte, ok? Ok, então, mais 10 minutos para daqui, obrigado. B93, tem livre pouso na 10 e venta calma. Livro pouso na 10, 0, 3. O 040 após a liberação da entrada do site, prossegue pro gate 05. Ele vai seguir pro 05, não, 040. Autorizado 3953. 3953, copia. Galeão autorizado 360, decola da 10 com primeira curva direita, na saída da Eolia da Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transfone 5464, controle em 1199935. 7 Galeão autorizado, nível 360, decola da 10, curva direita. Perfil da El Leda Irume, após de acordo com o plano, 5464, transponder 1935. 3053, cotejamento com essa, reporta com o seu pushback do coronel. Portado. Está monitorando a sua frequência e já está ciente da sua solicitação 9040. 0093, instala os 47, livro de 8, M219. 229, obrigado. Pode virar alfa, passa aqui na direita. Podia confirmar? 1093. Alfa, taxi, anti da Juliette, reporta aqui. Dois alfas para mais a Juliette, tá na. Azul Alpha X-Way, Lima, Alpha Centro, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Para o Taxa 3597, POV 149, 3 horas 16, Ribeirão Preto. 5197, até o seu tráfego da Gol partindo no 05, prossegue o táxi via Python Índia, ponto de para o 1-2-2-1-9, em continuo 3-14, Volvo. Visual com o Gol, já apareceu ali no 05, prossegue Mate 1, Índio, 1845, atleta 3597. Alfa Juliette, então 21, 0 autorizado. Alfa Juliette para 1-0 autorizado. Alfa Juliette, então 21, 0 autorizado. Salvador, bom dia, 835, 97, pode estar dando 0 pronto. Deixa eu colocar de bom dia, livre aliás, eu sou lá, 0, 0, clareado, 23, 9. Decola da 10, 135, 7. 7, decolou 5-2-819-35, bom voo. 1935-3597, obrigado, bom dia. Obrigado, o estacionamento é só para o passo 4040. Via parte 1 no Índia, posso te quero chamar a torre, é uma noite de 95, altímetro 1014, sai como número 2 da sua frente, o Airbus da Tan. Sai como número 2, no estado 1014, via parte 1, no campo de 0, 12, 15, 18, 9, 5, 4, 0, 4, 0. Ataque 3153, temos 127 a bordo, Rio Beirão Preto com 3 horas e meia. Via Índia, posso esperar, chama a torre 118, desceu 95, 8,14, bom voo. 7,14, teve taxa de Índia, 18,95, bom trabalho. Índia, taxa de 045, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 4,10, decola da 1,0 com a primeira curva à esquerda na saída. Transição Caju. Transponde 5494, controle 1,19,35. 4,10 autorizado, é alto, de fala 10, tira aqui Caju, 5494, 9,35, gol 9045. 9045, corrigindo 5474. Apela 5474, gol 9045. 9045, atendimento, qual é a sua volta para o foro que tiver questionamento 206? Cara da 5090. Bom dia, 3153, Aline decola 1-0, vai ficar, né? Aline decola 5090, 3153. Salvador Bonieso, 4040, ponto de cara da 1-0, pronto. 4040, linha E, mantém pista 1-0, bom dia. Bom dia, linha mantém 1-0, 4040. Nacional do 44, e Alfa com mais. Foi contato visual com o senhor com bala arco-íris à frente. Direto parte 4, vento calmo, reporte céu controlado, Lima, Papa Mike. Vai reportar céu controlado, Mike, tá. Zero, começou até o confere lá do meu copo. Índia, você espera chamar a torre em 119.8.9.5.8.14. Direita na quantidade 235.0.94, agradeço, bom dia, 190 para cima. Salvador, AFSA cargo 6570, está estabilizado no ILS da pista 10. 70, continue a aproximação, aguardando autorização do curso. Gente, aguardando autorização 6570. 040, decolar 03, 70-35 é o controle, então vou voar até a próxima. Tá. Bom dia, mantenha o ponto de espera abaixo na 045. Sim. 6570, check train, livre pouso 910, vento calmo. Obrigado, pouso, atenção agora, a sua carga é 570, baixa travada. Negativo. À direita, 219. 219. Solo, é o APSA cargo 6570, livrou nossa escuta. APSA cargo 6570, bom dia. Táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, é o sinalizador, posição 07 previsto. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07, 6570. Então, 09970, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, ajuste no 014. Guarda autorização de pouso, 09970. Controle 1193. 1935, bom dia, 9045. Federal 9970, pouso jornada pista 10, vento variável 39. Sim, pouso 10, federal 9970. Thank you. correto, reporta posição na posição 02. Alô, Lavadeiras 4201, informação até onde? 4201, informação, curso até o pronto, corte. Autorizado Campinas, nível 320, conforme rota do plano de voo. Decola a partir da pressão 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL, após liga, transição, Monte Vamai, Tiosca, Tango, Victor Alfa, transponda 5505, controle em 119, decimal 35. Autorizado 320 para Campinas, conforme rota do plano, decolador 0 com curva direita da Hélio da Morte, 5505, transpondo, controle 119, decimal 35, 4201. Procedimento correto, reporta posição na posição 5 Lima, no pátio 3. Negativo, senta na posição, está no portão 1. Gente, portão 01, reporta pronto. Vai, reporta. Salvador, bom dia. É o voo 693, informação hotel. Por gentileza, autorização de tráfego da Leão, número 380. Voo 963, informação em curso hotel, confere. Autorizado cópia da Leão, nível 360. Decola a partir da pistão 0, primeira curva à direita, no perfil de saída da Leão, após voo à Leda, posição Irome India, Romeo Uniforme Mike India. Passou conforme rota. Transponde 55 no meio, controle em 119, decimal 35. 360 autorizado, Rio de Janeiro, decolada 10, curva direita, da Aldeia, Irumi, após, segue a rota do plano, número November 857, 5516 é o transponder, 11935 é o 16963. Procedimento correto, você pode plantar na posição 08. Essa vai reportar, obrigado. Paulo Salvador, acionamento 2-1-1, acionamento na posição posterior, pushback. Chama pronto para o pushback, acionamento 2-1-1. Chama na 2-1-1. Comandador, chamei a 225. 6225, prosseguiu. 38, Brasília. Autorizado, Brasília, 380, conforme a rota do plano de voo, decola a partir da pista 0, primeira curva direita, perfil de saída, arbor, após a elefa. Transponder 5527, controle em 119, decimal 35. 380, Brasília, autorizado, conforme a rota, decola 10, curva esquerda, árvore elefa, 5527, controle 119, 35. Primeira curva, à direita, coteja árvore elefa, e o transponder 5527. À direita, primeira curva, 5527. Cotejamento correto, confirma a posição no pátio, chama 6255. 62, senhor. A gente reporta pronto no 62. Reportará. Nós zero, nossa recuperação confirma. Confirma a mensagem para o solo. 1093, tá bom? 1013, pronto, cópia, confirma. Confirmo 1093. Confirma, gol 1093, chegou para cópia? Isso, confirma, 093. Autorizado, confins, nível 3, linha 0, conforme a rota do plano de voo. Decola a baixa da pistola 0, primeira curva direita, no perfil de saída, arbor, após voo elefa. Transponder 5521, no controle em 119.3. Linha 0, conforme a rota, vai decolar 1-0, arbor, curva na direita, depois elefa. 5521, nacionais, 935. Finalmente, o transponder 5521 e o controle em 119.3. 521 e 1935. Procedimento correto. Reporta pronto, está na posição 10 com 1093. Estacionamento Azul 4201 no Porto 1. Autorizado, chama pronto para o táxi, o Azul 4201. Autorizado, chama táxi, o 4201. Chama menos 1, confirma o chamado para o início do pushback. Chama menos 1, não escuta. Agora é o Azul 2783, informação hotel. Eu confere a copia 200 para a Vitória da Conquista. Próximo. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída arbor, após elefa. O pior conforme a rota plana de voo. Transponder 5514, controle em 119.35. Autorizado, nível 200, decola 1-0, curva direita, arbor, elefa, oclor, conforme plano. 5514 da nossa transponder e o controle em 11935. É o Azul 2783. Posicionamento correto, reporta a plantação na posição 4, Lima, Pátio 3, confirma? Confirma. Salvador. alinhamento já aprova para o TAC. 6211 pediu para o posto no 07. Aperto, 6211, para o próximo posto. Para o pushback, acionamento 8, voo 963. 1963, aguarda na posição 08. Aguarda. No 093, no 10. 093, no 10. Aguarda. 9003. Azul 2783, no pátio 3, autorizado, reporta pronto para o táxi. Chama, parei, táxi. Para o táxi azul 4201, alterando só 027, já para o Serra Romeu, 4 horas e 30 minutos, 120 a bordo. Azul 4201, autorizado táxi, à direita, Índia, fonte, espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto, em 118, decimal 900. KNH 10, 14, bom voo. Ele 14, direita, Índia, pode esperar a torre, no 8, decimal 900, azul 4201. Passagem para a Toyota, aguarda 963, pode voltar? Sim, 1963, só pode passar indo tráfego, aguarda no 08, então a pessoa não vai já em seu 10. Só liga. Só no voo no meio, 1865. 1865 para Brasília, começar em curso hotel, pronto, cobre. Gente, hotel, pronto, cobre. Autorizado, Brasília, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, no perfil de saída Arbor, após Elefa, apesou no 7 conforme rota plano de voo, transponha 5525 e o controle em 119. Autorizado, 360, Brasília, decola da 10, curva da direita, perfil Arbor Elefa, após apesou no 7 conforme. 525 e não cumpriu o controle, voo no 865. Controle em 119, decimal 35, voo no 865. 1935, voo no 865. Fechamento correto, reporta posicionar na posição? Na 11. Sim, reporta posicionar na 11 do Pátio 1. Alterna, autorizado táxi, contorno grande pátio, após Índia, ponto espera da pista 10, chama a torre, quando pronto em 118, decimal 900, NH 0, 14, Oxana M2, 11. A torre, contorno pátio, ponto espera. Contorno pátio, papapá, papapá, que para Del Rey, aguarda a cópia. Repetir, moço. Aguarda. 1963, centro de transporte de órgãos. Poderia fazer simultâneo com o chefe aqui no 10? 1963, aeronave do 10. Já iniciou. Mas o corpo de aeronave está aguarda no 08, mas confirma, transporte de órgãos vitais? Afirma, transporte. Gente, então na presente está autorizado em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Nem puxa o senhor para aquela parte. De órgãos vitais, afirma? Afirma, tem um rio direito aqui. Prioridade para táxi no pátio. Autorizado no 1-1, repórter pronto para o táxi. Autorizado. Hotel de Maratá. Então, 3890? 3890, possível? Está no posto também. Gente, autorizado assim que possível, no 02, então 3890. Ainda presente, acordando com a equipe de solo. Após a passagem do segundo tráfego agora, a sua retaguarda, um ATR da Azul está autorizado em coordenação com a equipe de solo. Ok, eu posso passar a bandeira da Azul, está autorizado para o seu canal no 02. Transferido do 43, Azul 2783. Gente, Azul 2783, segue o táxi do Boeing 737 passando à frente no momento. Após índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto. Tem 118, deixa o 195, quem negou no 094, por voo. Gente, seguindo o voo, vai chamar a torre 2895, o 2783, tá bom. O Xenia 6225, mandou também, vai ter algum ultimato? 6225, autorizado no 612, chama pronto para o táxi, não bate ouro. Vai chamar para o táxi, o Xenia 6225. Foi um controle 935, Mike, bom dia, tá? Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 2783, pode esperar a próxima. 2783, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gol, ali na cena 10. Após a rolagem do Boeing, a gente tem o 2783. 1963, decolou 34, controle 1935. 935, 963, obrigado, bom dia. Bom dia.